Salve, Sintonia. Na escuta. Então, fiquei sabendo que você tá passando umas necessidades aí e tal. Resolvi envolver você no meu time. Qual que é a missão aí, tio? Simples e fácil. Tamo ganhando um milionário aí já de uns dias. É sequestro relâmpago. Cota pretendida aí, 30 mil pra cada. Demorou, se for progresso, mano. Mas qual que é o andamento aí desse pote de ouro, irmão? Já que você não colou nas reunião, vou passar pra você o mapa da situação. Se liga na cena, irmão. Filmando, passei 3 vezes no quarteirão. O Pirril já ganhou, chamei a atenção. Ele anota a placa, tenta descrever. Esse é o trampo dele, né, Joe? Fazer o quê? Prossigo. Num Gol geração 3, com placas de um Ford Ka 1.6. Os parceiros no escadão, disfarçado de mendigo. A melhor hora pra catar, dia 5. A mensagem veio no celular. Aí, moleque, firmeza total mesmo por me convidar, ó, mano. Sem pista, sem nome, é assim que se trabalha. Um vacilo seu, já era, deu falha. Veio na mente as necessidades. O que falou mais alto foi as vaidades. Lembrei daqueles tempos, meu pai no camelô. O choque atracando com os cachorros, negou. Sem dó nem piedade, é o choque sem maquiagem. Age na crocodilagem, bando de covarde. É nós que tá, tiozão, e a hora tá passando. Esquematizado é o plano, os cara tá nos aguardando. Já tô imaginando, ele sozinho é milionário. Acabou o sofrimento, hein, essa merda de salário. De 12 bolas no pé, no copo mil qualquer. E os invejosos comentando que nós tá com malote. Imagina só, ó, cê vê os cara, tá pacotinho. Só passa com os vidros trancados. Várias minas, só o bicho. Combinado, joga lá pra Interlagos. A Fiore no Branca tá na rua do lado. Nós joga ele pra dentro e mantém ele trancado. Depois é do pré-pago que nós faz o contato. A Montana na porta da lanchonete. Esse é o carro de fuga, hein? Vê se não esquece. Nós vai enquadrar ele numa Blazer e num Chevette. Firmeza total, numa Blaze e num Chevette. Investe aí na sua blindagem, do que resolveu, deixou as portas destravadas. Ladrão percebeu, conduz aí, faz o jet depois pro cativeiro. Sequestrador no resgate do dinheiro. Investe aí na sua blindagem, do que resolveu, deixou as portas destravadas. Ladrão percebeu, conduz aí, faz o jet depois pro cativeiro. Sequestrador no resgate do dinheiro. Primeiro lugar no ranking mundial. Dinheiro não é problema no meu cartão postal. Visa, dólar, Mastercard. Conta na Suíça, mulher em Buenos Aires. Tenho 2 filhos, um lindo casal. Segurança das crianças, ponto fundamental. Trabalhei muito pra chegar onde estou. Comecei com vários sócios, hoje único dono. Nem gosto de lembrar tudo que passei. Reclamar só faz você não sair do lugar. Esperar com a sorte nunca foi meu forte. Lancei o Jaguar, abandonei o Escort, o Audi, a Eco Sport também. No mundo dos negócios você vale o que tem. Da pulseira de ouro mais forte que late, da mulher mais linda, amante no drive, da universitária na porta da boate. E eu desfilando de Rolex, Swatch. Comprei a secretária com lindo celular. Vem de origem pobre, mas adora gastar. Quer ter o colar, os brincos de diamante. Dólar na carteira e se sentir importante. Essa noite foi lagosta e caviar. Opa, joguei no bingo, acabei de ganhar. Do dólar ao euro, a bolsa de valores. Banquei a viagem e a mulher foi pra Londres. Já tô com fome, são 2 da manhã. A governanta foi dormir, eu bebi, tomei o pan. O porteiro me avisa no prédio. Ô Marcos, toma cuidado que tem 2 neguinhos desfilando no Gol Zero. Saiu sozinho no Mercedes filmado. Ele é blindado, mas os vidros tá baixado. O ar-condicionado do meu carro quebrou. Meus filhos ainda da balada nem chegou. Encosto em frente ao restaurante chinês. Quando entro aqui eles me tratam como um rei. Segurança não tem mais câmera em todo lugar. Peço o cardápio pra poder observar. Vejo um movimento estranho atrás do balcão. Vejo China correr, depois deitar no chão. Na distração, escuta alguém gritar meu nome. E aí, seu Marcos, não precisa se apavorar não. Nós não queremos machucar ninguém. Fica aí mesmo aonde cê tá, que nós só quer conversar. Vai por ali por trás, Chitone. E agora, será que a casa caiu? Será os inimigos, federal ou a civil? Me acalmo, procura a saída. Conheço esse pico que nem minha vida. Os cara acertou o China, tentou reagir. Todos de toca ninja, vejo 4 contra mim. De repente alguém cutuca minha nuca. E aí, se der um passo eu derrubo que nem sinuca. Num piscar de olhos, ainda baleado. Mesmo no chão, China deu um disparo. Quem me ameaçava caiu todo ensanguentado. A maleta no carro, preciso pegar. 2 milhões do acerto que eu preciso pagar. Vejo o nego passar, correndo com ela. Mudança de plano, rapa, vamos vazar. Achei uma maleta recheada de dinheiro, tio. Se jogar, vamos. Escuto que vamos. O barulho de alguém engatilhar. Cara a cara comigo, prefiro me entregar. Os parceiros se jogou, fechou de polícia. Eu com um refém, mas o número da estatística. Aí chefão, aqui ninguém quer machucar ninguém. Eu tô com a vítima, chama a imprensa e vamos negociar. Então vamos se encontrar no lugar marcado aí pra partilha do dinheiro. E ver como nós vai fazer com a parte do sintonia lá que minha mãe ligou aí que ele tá passando no Jornal das 6, certo, mano?